Do 5, sua identificação, autorizado chegada. Mare, voe direto Itapia, ajustou o altímetro no 011, desça para o nível 050. Mantém livre pouso 63, 13. Afirmo, 090 graus 12 nós, 1011 hoje. Bravo, Kilo, esse controle? Eu vou até o farol da barra. Estou com a 243, passo nível 190, chama o centro Recife. Frequência 12545, alterna 12685, boa viagem. Repetindo 3, 0, 5, à direita, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Tá na escuta do controle? Doutor Charlie, prossiga para os corredores caixa pregos, após parip, rotatório, formando visual com aeródromo, informe ideal de descida, estou tímido no 01. Gente, ouvido, Charlie F, intenções para seguir instrumento? Sente regra de voo modificado ao 0006, desça para o nível 070, voo em Mari, para a chegada a Mari, ouvido, Charlie F, informe o ideal de descida. Corredor Bonfim, ou Bravo Kilo Monitora, pronto, Oceanair 63. 10. 10, 10, a linha e decola da 10, 080 graus, 129. A linha e decola da posição 10, Oceanair 63, 10. Controle Salvador, tá 3305, pode voar, Duna. Autorizado, voa Duna. Voa, pode Duna, tá 3305. Decolou zona 1, 1208, controle. 208, obrigado, bom sábado. Prossegue descida. Pés, altímetro no 01, informe o localizador, 3305. 10 para 2000, vai reportar o localizador, 3305. Controle Fortaleza, controle Salvador, muito boa noite, Oceanair 6310, decolando o perfil da Bucaracaju. 3310, contato radar, subnível 350, perfil Puka. Perfil Puka, por gentileza, poderíamos voar Aracaju? Aguarde. Andando. Oi, rotatória, bravo que Luiz. Que... 310, voa Aracaju. Manda Aracaju, grato. Salvador, até 3305, no curso localizador, visual para pista. Completa a observação, chame Torres, 3895, bom pouso. Torres, 3895, boa. No zero, vou ir na proa do Romeu Fox, 08. Romeu Fox, 08, grato. Torres Salvador, boa noite, tá? 3305, estabilizado no ILS. 3305, boa noite. Pouso autorizado no 0, 090 graus, 129, altimetro 10 no 1, checa trem. Livre pouso, pista 10, trem baixado e travado. Sim. Para 2000 pés, estou altímetro 90 no uniforme localizador Vitor Tchaleco. Chame Torres, 3895, meu pouso, vai a Brisca. O Bravo Kiwiski, ciente, ingressa na final da 17, aguardando autorização de pouso. Beatriz 10, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1-2545, alterno 2085, boa viagem. 2545-2085, obrigado, bom fim de semana. Bravo Kilo Whisky, autorizado a tocar e arremeter na 17, 100 graus, 109. Boa noite, eu tô aqui, eu tô aqui. Bravo Kilo Whisky, tocou em Mateus 2-2, agora curva esquerda, cruza o campo. Gerabase no 7, Bravo Kilo Whisky, tocar arremeter no 7, 090 graus, 139. Tenho um Bravo que Luiz, que tocou em Meteu 25, curva esquerda, cruza o campo. Que chama pra gerar base. Informação do Bravo que eu ia, porque eu já tenho tráfego a 10 milhas agora pra 1-0. Autorizado, base 1-7, Bravo Whisky. Aproximação, chame Torre 10895, bom pouso. Vitor Saleca, pouso 1-0-1-7. Bravo Whisky, autorizado a tocar arremeter 1-7, 090 graus, 1-0-9. O Papa Romeu, Vitor Saleca, suficiente, continua a aproximação, guarda o eixo de pouso livre. Correr os 29, agora ingressa na contra o vento 1-0. Estou de Alieco, pouso autorizado no 0, 090 graus, 139. Pouso autorizado no 0, Vitor Polícia Autorizada, Praia do Vento, pistão no 7, reporte tirando base. Eu sim, Praia do Vento no 0, autorizado, confirma a intenção, rapaz. Ok, gente, autorizado, reporte. Quando na perna do vento, pista no zero, autorizado, cruzar o campo. Alex Solo aos 3-2. 3-1-3. Decide aquilo para o pátio 3, atento ao trip que está saindo do pátio a estacionar a frequência livre. Autorizado, gira a base, tocar RMT, pista 1-0. Vento na centena com 2 nós. Esse ali é com a torre voltando? A intenção é abastecer e seguir? São dois do pote 3, do Peixeleco. Sempre mantém a posição na nacional. Tocou RMT aos 35, a intenção, confirma a intenção aí? É, será o circuito pela direita, correr à direita, perna do vento pela direita. Reporte para girar a base pela direita, pista no zero. Dois no meio autorizado a decolar, pista no zero. Vento de proa com 9 nós. Martin de Lima, acione e chame para o táxi. Autorizado, vira base, tocar RMT, pista 10, 190 graus com 11 nós. Dois no meio de close, 37, chame o controle com o Lofo. Chama o controle, o 208, confirma. Sim. Obrigado, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, é o 30... 5216. 16, boa noite, contato radar, tropa nível 190, perfil Fuca. Solicitou no 50 do perfil da Fuca. A gente aguarde. Gente. Controle autoriza o tripé 5216 voar direto em posição Fuca. 5216, sua para nível 150, vou direto a Aracaju. Direto a Aracaju, obrigado, 5216. Autorizado 150. Procura meter os 39, qual a intenção? Crescente, cruzado então ingresso inicialmente no corredor Axé, quando livrar o eixo da 17, chame controle 120.8. Táxi Martin de Lima, chame no ponto de espera, pronto. 70, boa noite, ação identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. Hoje estou altímetro no 0111. Diga meu peste quando eu dou a cheia, bravo que Luiz. Quatro 070, boa noite, ação identificação, autorizado chegada a mar e desço para o nível 060, estou o time, estou no 011, Vila Serrada. 224, boa noite, ação de identificação, autorizado de chegada a mar e desça para o nível 070. Ajustou o altímetro na 011 na vigilância radar. Marcinha Lima, autorizado a alinhar. Engenheiro decolar, pista 17, vento uma centena com 10 nós. Manechan 6313, alinha e mantém, pista no zero. Previsão para decolar em mais 2 minutos. Alinhar e manter, não manter a pista. 723 da Gol, ação identificação, autorizado chegada bom, se desce inicialmente para 4 mil pés. Estou o time no 011, vigilância radar. Uno 170, desça para 2 mil pés, ajustou o time no 011, informe no localizador. Quatro 070, desça para 3 mil pés. Siga bom fim, bravo que Luiz. Lima decolou 50, chame 190, décimo 8, controle, bom voo. 208, Mike Lima, obrigado. Para Salvador, muito boa noite, Papatango, Mike Lima decolou na sua escuta, da Euleda. Lima 303, autorizado de decolar, vento uma centena com 10 nós. Lima decolar, está precisando. 71, de forma tráfego, posição 12 horas, 7.6 milha, rumo nordeste, mantendo mil pés, aeronave Charlie 150, não interfira na sua descida. Zona 71, questão Gol, 1170, controle. 1170, na escuta. Palmo tráfego, posição de 11 horas, 6.5 milhas, rumo nordeste, mantendo mil pés, aeronave Charlie 150, não interfira com a sua descida. Decolou 5-1, chame controle no 20 decimal 8, bom voo. 208, bom domingo, 63. controle Salvador, Oxanés 63, 1-3, passa 2-5-10, perfil Dadael, Leda, Trisamuar, Leda. 63, 1-3, contato radar, sobre nível 360, inicialmente voe Dael. Sobe o nível 360, comando Dael, 3-1-3. Índia Lima, voe bridge. Apresente bridge, o Mike Índia Lima, obrigado. Passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 12545, alterno 2085, boa viagem. Meia 3-1-3, voe Leda. Voando Leda, 63-1-3. Estabilizado, gol 9-7-0. Sulete aproximação, chame torre, 18-9-5, bom pouso. 18-9-5, bota lá, né? Zero-sete-zero, desça para 2000 pés, estou time, estou no 0 no 1, uniforme localizador. Torre Salvador, gol 9-7-0, final, estou 0. No 70, evento de proa com 10 nós, a parte baixada travada. Tá, embaixo travado, voo 970. Gente, pouso autorizado, pista 10. Dado pouso, pista 10, voo 970. Tudo isso que após Paripe foi rotatório, informando visual com a pista. Sete-zero, boa noite, a sua identificação, autorizado chegada a mais, disse inicialmente para o nível 050. Oi, TAP. Rota 235, a sua identificação, autorizado chegada a bom, desce inicialmente para o nível 050, estou time, estou no 09 na vigilância. Eu. Complete a aproximação, chame torre 10895, bom pouso. Solo 57, primeira direita, chame no 21, décimo 9. Direita 29. Oi, boa noite, azul 4070, visual, baixar o trabalho. Boa noite, azul 4070. Vento 170 com 10 nós, todo autorizado, pista 10. Complete a aproximação, chame torre 10895, bom pouso. Dois, 723, desça para 2000 pés, informe no localizador. Desterrado, estabilizado. Pode passar no externo, baixar de trabalho. Portará. Que Luiz, que visual com aeródromo? Chame torre 10895, bom pouso. Reporta curta sinal pistão no 7, Bravo Kilo Whisky, vento 1 centena com 10 nós. Externo baixou e travou o chame a 6224. 4070, solo 01, chame 121, decimal 1 o solo. 011, vigilância e radar. Né, 6224, vento 1 centena, 7 nós. Autorizado por distância 10. 2 altos, né, 6224.